Boa noite, 45 Recife. Atendente de Cassão, mantém nível 3, 8023. Pode fazer nação com Brasília no 845. Bono 293 Recife, ascendente Cassão, mantém o 360, não perde vídeo. Nível 3, 80, Bono 2, 93. Firmo. Chegada mais feita para dois, com pé e o seu quilômetro sistema 476, agora sua identificação, mantenha o nível 370. Já 98, obrigado, tchau. Controle Salvador, aquele cordial do Gol 99. Desculpa, do Gol 1096. Gol 1096, distância radar da colagem, 370, saída na mão. 370, sem estão na Momo. Xerém 6303, essa medicação, mantém a nível 320. Sá 3525, chame o Centro Brasília, M2425, alterno 2655, bom voo. Thank you. 119-825-8216-390. Salvador Control, good evening, 385-216. 385-216, radio contact, 1-6. 9-9-9-9-0-1-0-0-385-216. Aguarde, 3432. de coordenação.

Luna 1 no 0, trem de baixar travado, 6224. Número 6272, boa noite, seguimento de atenção, mantém o 7. 0. Uno 33 decimal 25 ou 133 decimal 95. Azul 4482, uma boa noite. 03, também Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 5, 5, boa noite, bom voo. Senhor de Salvador, boa noite, Azul 4488. Também para Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 8, 5, boa noite, bom voo. Azul 4488. 27.